Já pensou se no mundo não houvesse guerra, haveria muita paz no planeta Terra? A guerra traz muito desespero. É por causa do petróleo ou por causa do dinheiro? Estamos aqui para detonar. A guerra é ruim, não tem jeito de parar. Nós estamos aqui e eles estão lá pensando no dia que isto vai acabar. Nós não somos maus, só queremos o bem. Mas quem tem de brigar é o Bush e o Hussein. A guerra é um troco muito esquisito e também está deixando o mundo maldito. E se você está pensando que isto vai acabar, se engana, irmão, não tem dia pra parar. Se você está pensando que isto vai acabar, se engana, irmão, não tem dia pra parar. Se você está pensando que pode escapar, a guerra está mais perto do que você pode imaginar. Milhares de soldados espalhados no deserto, esperando uma ordem para atacar o inferno. Os Estados Unidos é uma grande potência, mas é um país que gera violência, onde manifestações acontecem com frequência. E nós civis estamos na decadência. Quando acontece a guerra, todos são marginais. Quando acontece a guerra, todos são marginais. Vão para a batalha e não voltam nunca mais. Eu sou um rapper que na letra fala a verdade. Falo o que penso com seriedade. Mas preste atenção no que eu te digo, irmão, pois amanhã seu filho está com a arma na mão. Pois a guerra é consequência do jogo do poder, onde você escolhe matar ou morrer. Mas nós somos jovens e estamos contentes. Mas se formos para a guerra, seremos linha de frente. Levaremos um tiro logo de cara e em seguida cairemos nas falas. Levaremos um tiro logo de cara e em seguida cairemos nas falas. Se você está pensando que isto vai acabar, se engana, irmão, não tem dia pra parar. Se você está pensando que isto vai acabar, se engana, irmão, não tem dia pra parar. Milhares de soldados espalhados no deserto, esperando uma ordem para atacar o inferno. Tudo culpa de um homem, tudo culpa de um homem que não temia ninguém. O nome desse cara é Saddam Hussein. O nome desse cara é Saddam Hussein. Um homem que se diz que não tem medo da guerra, mas quando a barra esquerda se esconde embaixo da terra. Um homem que se diz que não tem medo da guerra, mas quando a barra esquerda se esconde embaixo da terra. A guerra só nos traz transtornos e feridas incuráveis na sociedade. Porém, o homem, a cada dia que passa, se esquece disso e pensa que a única saída para seus problemas é a guerra. Esse é o pensamento do grupo Domínio da Razão.